Betinho Isabelense. Já sei, são mentiras o seu teatro, com outras mulheres ao mesmo papo. Se liga que aqui é o alucinado, porra, e a concorrência copiando. Não me venda uma ilusão de amor, de puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro, com outras mulheres ao mesmo papo. Já sei, são mentiras o seu teatro, com outras mulheres ao mesmo papo. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Aqui é o Daxon alucinado. Vai copiar de novo. Não sei onde começar, o que vou te explicar. Muitos erros cometi. Não foi boa, mulher, a te deu coração. Como eu fui capaz? DJTylon.com. As melhores vozes do Brasil. Banda Vibe, sucesso. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. Começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera delirar. É o Eric e Juninho, é Davi Cilandinho. Mulheres solteiras é o Águia, é o Ninho. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gatas. Se sinta à vontade no ninho do Águia. Agora é o alucinado pra fazer você estremecer. Meu Deus! Hoje tô no pop, tô aqui de bobeira. Com as minhas amigas, você fala a noite inteira. Bebidas, loucuras e muita piração. Eu gosto do pop e o arrasta fogão. Super Pop Live, conquista a multidão. DJ Celis e Juninho, batem na palma da mão. Estamos juntos com vocês. Meu Super Pop Live, com Baby Sinanzinho. A galera vai pirando até o amanhecer. Super Pop Live, Pop Live, Pop Live. E eu estou curtindo daqui, sou alucinado. Arrebenta, manda ver, garoto. Super Pop Live, conquista a multidão. DJ Celis e Juninho, batem na palma da mão. Estamos juntos com vocês. Meu Super Pop Live, com

no Pará. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Um alucinado pra fazer você estremecer. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos, quando vem me beijar. Sávio, os jovens do Mix. É Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos, e você sabe disso. Quando te conheci, eu já tinha outro amor. O sucesso em remix. Um alucinado pra fazer você estremecer. DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. O alucinado chegou. E aí, vai encarar? Me pegou de jeito, senti um arrepio. Você é incrível, é ele o crocodilo. E toma de toma, ai, toma de toma, ai, toma de toma, toma dentada. E toma de toma, ai, toma de toma, ai, toma de toma, toma dentada. DJ Gold e Didinho pressão, DJ Marlon beat e o pra trás é sensação. Shake, throw a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning the top of summer, like I'm Mr. M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surf, board, and high tide. I can just roll up, cause I roll up. So that birthday cake is a cobra. Bugatti for real, I'm cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only look at the covers. I said, rockets, bitches, hold up. I said, rockets, bitches, hold up. Sendo que você gosta de ouvir. Put your hands up, it's stick up. No more makeup, get that ass on the floor. Ladies, put your lipstick up. Double entendre, double entendre. When you hating like your money, then I double up tongue. I know what you came here to say. If you afraid, then you come out with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Eu sou teu fã. Ah,